Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja. Os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós estamos chegando, estamos iniciando mais uma edição do programa Brasil Caboclo, o melhor da música sertaneja, de ontem para matar a saudade. Luiz Fernando, tenho o prazer de cumprimentar vocês. Produzimos, vamos apresentar esse programa. A seleção musical também é por minha conta. E durante duas horas, você vai viajar no tempo, você vai matar a saudade com a gente neste programa semanal. Muito bom dia para você que liga seu rádio agora, você que está chegando no trabalho, você que está se preparando para trabalhar, enfim, você que vai com a gente nessas duas horas de saudade. Vamos abrindo o nosso programa com dois sucessos. Tem a dupla Gino e Geno. E logo na sequência, Altamir e Produtor. Programa Brasil Caboclo. Só as melhores. Francisco estava por cima da ponte. Este é um grande motivo que não pude atravessar. Mas isto eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor e passei a noite por lá. Ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixava, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas podem aumentando, meu amor fica contente. Oh, as águas de São Francisco me pediram de atravessar o rio, mas voltei pra casa do meu bem, achei bom demais. Enquanto as águas baixava, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo ao São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando, as águas podem aumentando, meu amor fica contente. As águas do São Francisco estava por cima da ponte. Este é um grande motivo que não pude atravessar. Mas isto eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Inteirinha ao lado da moreninha, esperando as águas baixar. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Thank you. nosso amor. Nós sentimos desejo, eu te dei os meus beijos e também meu calor. Uma música linda marcou nossas vidas de um famoso cantor. Amada, amante, no embalo te fiz a mulher mais feliz. Você pedia bis do nosso grande amor. Chafariz do amor. Uma música linda marcou nossas vidas de um famoso cantor. Amada, amante, no embalo te fiz a mulher mais feliz. Você pedia bis do nosso grande amor. Jamais chafariz do amor. Onde reina a paz, não esqueço jamais chafariz do amor. Nós conferimos aí a dupla Altamir e Produtor com a música Chafariz do Amor. Antes eu trouxe o Gino e o Geno, As Águas do São Francisco. Estamos apresentando Brasil Caboclo nesta manhã gostosa. Você que está ligando o seu rádio agora, você que já está preparando aquele cafezinho adoçado com rapadura, não esqueça da gente, hein? Mande um pouquinho pra gente aqui, que hoje a nossa secretária que faz o café pra nós deixou a gente na mão, né, produção? É, vou te contar, viu? Nós vamos ficar sem café, nós vamos ficar sem água aqui. O negócio tá meio bravo aqui no estúdio, a coisa tá meio feia. O pessoal acho que não tá pagando aqui direito o salário do povo, né? Tá meio feio o trem aqui, né, moço? Mas tá certo. É um Brasil Caboclo nessa manhã gostosa, você viajando com a gente no tempo. Eu trago agora essas duas meninas, que é um grande sucesso, hein? Quem canta pra gente agora é a Leide e a Laura. Logo na sequência tem Zé Proença e Sueli. Não sei se o nosso país anda certo ou anda errado. O assunto é do governo, mas cantando eu me intrometo. Hoje em dia, minha gente, pra vencer na cantoria, pode ser desafinado e nem saber fazer dueto. Se o nosso Castro Alves voltasse aqui na terra, perdia pro Tiririca na poesia e no soneto. Nesse tal milênio novo deu bagunça no coreto. Já teve na vida uma frota de jamanta. De agora em diante na carroça faz carreto. Um poderoso que um dia já foi o rei da madeira, hoje está jogado fora, não é nem rei do graveto. E quem só anunciava seu produto na internet, agora está anunciando em meia dúzia de panfletos. Nesse tal milênio novo deu bagunça no coreto. Hoje está levando vaia. Certas coisas que eu vejo me calar, eu não prometo. Um peão de muita fama lá dos Estados Unidos caiu de boca na areia no rodeio de Barretos. Meu time não foi campeão, talvez não rezei direito. Mas agora vou rezar pra todo santo branco e preto. Nesse tal milênio novo deu bagunça no coreto. Quem já foi o rei do ouro hoje está catando lata. E quem vendia saúde está vendendo esqueleto. Está comendo por quilo e também de marmitex. A grana não está dando nem pro cheiro do galeto. E aquele que vivia dia e noite no churrasco, tem o dó desse coitado, vai morrer lambendo espeto. Nesse tal milênio novo deu bagunça no coreto. Nesse tal milênio novo deu bagunça no coreto. Brasil Caboclo. Que também existe muita tristeza em meu coração. Há muito tempo quem tanto amei deixou nosso ninho. Abandonado, sem amor e sem carinho, calou fundo em minha alma. A dor cruel da saudade e da solidão. Canta, canta, passarinho, tira do peito essa mágoa que tanto maltrata o seu coração. Canta, canta, canarinho, pois como eu está sofrendo o triste abandono daquela que amava com tanta paixão. Eu dei a ela tudo na vida, carinho e guarida, recebi sua ingratidão. Com ternura mandei lindas flores, ganhei os espinhos. Espinhos que ferem minha alma pelos caminhos, caminhos sem rumo na vida, cheios de muita tristeza e desilusão. Canta, canta, passarinho, tira do peito essa mágoa que tanto maltrata o seu coração. Canta, canta, canarinho, pois como eu está sofrendo o triste abandono daquela que amava com tanta paixão. Canta, canta, carinho. Fechando o primeiro bloco do nosso Brasil Caboclo de hoje, eu trouxe para você Zé Proença e Sueli, Vidas Diferentes, Destinos Iguais. Essa música linda, essa letra maravilhosa para você aí nessa manhã gostosa, acompanhando a gente no nosso Brasil Caboclo. Eu trouxe também a Lady Laura com a música Bagunça no Coreto. Tá uma bagunça mesmo, né? Essa música aí é pro pessoal refletir, pro pessoalzinho pensar bem, porque a coisa tá feia, como diz o Tião Carreiro e mais o Pardinho, né? Nosso muito obrigado pelo carinho, nosso muito obrigado pela sintonia. Tem mais sucessos aqui pra gente matar a saudade nessa manhã gostosa. Eu trago agora a dupla Capricho e Caprichoso. E logo na sequência tem o saudoso João Mineiro e mais o Marciano. sou isto, eu discordo. A saudade é cruciante, pode até matar a gente quando ela é bastante. Ai, ai, ai, ai, saudade, tristeza e pranto. No lugar desta saudade, quem amo tanto. Ai, ai, ai, ai, saudade, peço um favor, vai embora para sempre e traga meu grande amor. Brasil Caboclo. Deixei você e parti sorrindo, o mundo andei fugindo de mim. O céu azul se fechou depressa e vi um inferno a se abrir pra mim. E a saudade foi forte demais, cheguei até implorar a Deus. A linda estrela que me ilumina é a luz brilhante dos olhos teus. E o silêncio invadiu minha alma, teu rosto lindo me faz sonhar. Meu coração batendo acelerado, porque a teu lado é o meu lugar. Meu mundo alegre transformou-se em fúria, minha estrada é escura sem a sua luz. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Madrugadas do meu passado, eu era um revoltado, sofria demais. Você chegou e guiou meus passos, na cruz dos teus braços encontrei a paz. Eu fui um tolo em deixar você, buscando aventuras em outros amores. E só agora compreendi o quanto você é importante pra mim. E o silêncio invadiu minha alma, teu rosto lindo me faz sonhar. Meu coração batendo acelerado, porque a teu lado é o meu lugar. Meu mundo alegre transformou-se em fúria, minha estrada é escura sem a tua luz. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Nós ouvimos aí a música de 1973, do primeiro LP da dupla, o saudoso João Mineiro e mais o Marciano, a música Filha de Jesus. Tivemos antes o Capricho e Caprichoso, quem ama sente saudade, claro que sente saudade. Quem é que não tem saudade? Quem é que não sente saudade? Curtindo essas músicas bonitas aqui no nosso Brasil Caboclo. Você ligadinho com a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela preferência. Vamos matando saudade por aqui? Eu trago agora o Silveira e mais o Barrinha. E logo na sequência tem o saudoso Moreno e mais o Moreninho. Música.

cortando estrada cheio de poeira, avermelhando o chão dos pantanais. Quando a lembrava na linda faceira, o seu berrante chorava demais. Mas o destino mudou sua vida, quando gozava a flor da mocidade. Naquela grande luta boiadeira, a sua herança foi enfermidade. Boiadeiro, coração doente, foi despedindo do seu Mato Grosso. Foi pra São Paulo para tratamento e conhecer o gigante colosso. Foi recebendo um coração paulista, deixando o seu que veio do sertão. Doutor Zerbini, com a mão sagrada, foi quem lhe fez essa transplantação. De coração novo, mas durou pouco sua nova vida. Pois o destino lhe tombou por terra, foi se furtando sua despedida. Assim termina a vida de um caboclo. Que Deus te guarde no reino da glória. Vai boiadeiro de dois corações, fica seu nome no livro da história. Para fechar esse bloco, nós ouvimos esse clássico da música sertaneja, da música Verde e Amarela. Eu trouxe o Moreno e o Moreninho com a música João Boiadeiro. Antes tivemos a dupla Silveira e Barrinha com a música Coração de Vitela. Música bonita, música gostosa, pra gente matar a saudade, o baú da recordação, o baú da saudade, aqui. Você confere toda semana dentro do nosso Brasil Caboclo. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais saudades para você. Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, meu compadre, minha comadre. Você está levantando agora, está se preparando para trabalhar, ó. Não perca a hora, não perca tempo. Toma cuidado que senão seu patrão manda você embora, viu, meu filho? Chega aí na época do vale, não tem vale. Você quer pedir um dinheirinho pro patrão não arruma. Olha, tem que cumprir certinho a regra aí, hein? Tem que cumprir o horário, é que nem a gente, ó. Toda semana nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com você aqui na sua emissora preferida, na sua emissora favorita, apresentando o nosso Brasil Caboclo. Eu vou trazer agora o primeiro sucesso dessa dupla. Foi gravado em 1974. É os Piracicabanos, filhos de Craveiro e Cravinho. Quem dá sequência à nossa parte musical é o César e mais o Paulinho. E logo na sequência tem Zita Carreiro e Carreirinho. Somente os noivos fazem questão de andarem com as mãos unidas. É fácil unir as mãos, difícil é unir as vidas. Em frente à minha casa corre água sem chover. Gente, então por que não me ama? Que morro por ti somente. Então por que não me ama? Que morro por ti somente. Brasil Caboclo. Neste recanto um dia fui derrotado e meus amigos não quiseram dar minha mão. Graças a Deus hoje estou equilibrado, voltei a ser um homem de posição. Uma mulher até chorava de contente quando entrei de novo neste recinto. Meus companheiros me saudaram alegremente. Voltei aqui só pra dizer o que sim. Vou ser sincero, creia em mim que eu não tenho mágoa da gente que daqui me pôs pra fora. A essa gente de muito longe eu venho agradecer o homem que sou agora. Na minha frente hoje vejo meu futuro, porque deixei aquela vida que eu tinha. Só uma coisa que me trouxe aqui, eu juro, de ir pra buscar a mulher que era minha. Foi nesta sala, naquela mesa do canto, que eu cantei a canção da despedida. E a mulher que eu adoro e quero tanto ficou chorando quando eu disse adeus, querida. Tenho dinheiro, só faltava minha amada pra completar a minha felicidade. Ouçam a música que minha mente está gravada, ficou pra mim a melodia da saudade. Cabocla, eu vivo triste desde que eu fui embora. Sinto aqui dentro do peito uma dor que me devora. Lá, lá, lá, lá. Nós conferimos aí a Zita Carreiro e o Carreirinho com a música Melodia da Saudade. Antes do primeiro LP da dupla César e Paulinho, a música O Calvário. Muito linda, muito bonita essas gravações que vocês conferem aqui no nosso Brasil Caboclo. A gente prepara com muito carinho, viu gente? Preparamos esse programa com muito afinco, com muito amor para você, porque fazer rádio não é simplesmente abrir o microfone e falar o que quer. Rádio tem que ser feito com amor, com afinco. E é isso que o Luiz Fernando já faz há 32 anos que estamos nesta maravilhosa profissão, nessa profissão linda que é o rádio, não é? É isso aí, vamos trazendo sucesso, vamos matando a saudade aqui da dupla Zé Tapera e Teodoro. Logo na sequência eu trago para você a dupla Pirapó e Cambará. Dia, compadre. Dia. É, compadre, mas hoje eu tive um tempinho pra visitar o senhor, viu, senhor? É mesmo, é. A gente anda muito tarefado, né? Quase não dá tempo de visitar os compadres, mas hoje eu arrumei um tempo pra vir aqui. Satisfação minha. Como é que anda as coisas por aqui, compadre? Tá bom, mais ou menos, mais ou menos. Olha, lá pra mim não anda muito bom, não, compadre. Tá, não. Pois é, o trem pra lá anda meio feio. Tá ruim. É, o senhor sabe que... Eu sei lá, compadre, mas eu até vim aqui, acho meio sem jeito de falar com o senhor, mas precisa ir vir. E qual que é seu gaio? É o seguinte, compadre, eu queria saber se o senhor pode emprestar 2.000 conto pra mim. 2.000? Sim. 2.000? Eu preciso de 2.000. É, bom, acontece, compadre, que eu também tenho umas contas pra pagar, sabe? É, compadre, mas dependendo da data que o senhor tem o vencimento, eu trago pro senhor de volta. Daqui pra uns 30 dias eu vou precisar desse dinheiro. Se o senhor me emprestar... Ah. Eu pago o senhor com 15. Com 15? 15 dias. É. Então eu empresto. Ei, compadre, se o senhor me quebrar, vou ficar devendo obrigação pro senhor. Ô, mulher! Pega esses 2.000 que tá no fundo do baú. Traz aqui pro compadre pra desapertar ele. Ei, compadre, só o senhor mesmo vai fazer uma coisa dessa pra mim, viu? Mas olha aqui, eu espero no máximo 30. 30 dias. Mas eu pago com 15, compadre. Paga? Olha, daqui a 15 dias eu tô aqui. Tá. Eu sabia que o senhor quebrava meu galho, compadre. Obrigado. Daqui a 15 eu tô aqui de novo. Eu vou quebrar o seu galho, o dinheiro eu empresto, para evitar que seu nome seja sujo no protesto. Amigo, é pra essas horas, a gente faz o que pode. Isso é coisa provisória, será nossa promissória, sua palavra e seu bigode. Passaram os 30 dias, o nosso prazo venceu. Esperei o meu amigo, ele não apareceu. Eu fui lá na casa dele, mas ele achou ruim. Naquele exato momento, eu falei do vencimento, ele respondeu assim: como é que vai, compadre? Eu vou indo mais ou menos. É, eu também tô mais ou menos, porque os 2.000 contos que o senhor emprestou de mim lá em casa, tá fazendo farta. Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando, compadre. É, quando a gente deve, a gente não entende com facilidade mesmo, né, compadre? Mas aquele 2.000 contos que o senhor me emprestou, e eu falei que eu esperava 30 dias. O senhor falou, não, com 15 eu pago. Já tá com 40 e o senhor até agora não se explicou. Aí eu vou dizer uma verdade pro senhor. De tanto que eu já emprestei pra tanta gente que eu tô devendo, que eu nem lembro mais desse negócio. É, mas carece de lembrar, porque 2.000 contos são 2.000 contos, faz farta, né, compadre? O senhor quer saber de uma coisa? O senhor tá falando é muita besteira na porta da minha casa. Compadre, o senhor tá querendo que eu volte a pé pra Minas Gerais? Não dá. Olha, compadre, se o senhor não for embora daqui, eu ainda vou te cortar de chicote. Não. Violência, não. Não precisa cortar de chicote, não. Eu volto a pé, mas apanhar eu não apanho. E quer saber de uma coisa? Esses 2.000 cruzeiros ficam desmola. Eu perdi o meu dinheiro, perdi o amigo também. Agora de hoje em diante, não empresto um vintém. Me serviu como exemplo, foi meu derradeiro tranco. Quem estiver apertado, quiser dinheiro emprestado, que vai emprestar no banco. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. Deus fez o homem perfeito com a cara toda furada, fez a mão cheia de dedo, não fez a mão calejada, fez a cabeça redonda com um couro cabeludo, fez o pescoço perfeito, não fez pescoço papudo. E foi assim, foi desse jeito, e foi assim que Deus fez o homem perfeito. Fez a orelha coceira por onde se escuta o som. Fez o tronco e o organismo quem domina o coração. Fez os olhos cheios d'água pra não ficar ressecado. Fez o nariz com dois furos pra ninguém morrer afogado. E foi assim, foi desse jeito, e foi assim que Deus fez o homem perfeito. Fez

embaixo todo campo orvalhado faz um céu do outro lado em perfeita imitação. Os pirilampos com ciúmes das estrelas vão tentando convencê-las que são estrelas no chão. As lindas flores, qual noturnas namoradas, vão se abrindo perfumadas, transbordantes de amor. Mas logo adiante, quando o sol romper o dia, vão dizer que só queriam se arrumar pra o beija-flor. Prevalece desde a hora que amanhece até o novo entardecer. As borboletas, cores vivas revoando, são matizes adornando nossos rios a correr. Tudo se passa neste mundo deslumbrante, no tesouro verdejante que tem nome de sertão, onde o caboclo a cada estrela que aparece canta versos de uma prece que lhe sai do coração. Sertão, sertão, berço que me viu nascer. Sertão, sertão, cantarei até morrer. Nós ouvimos aí o Dino Franco e o saudoso Moraí com a música Manto Estrelado. Eu trouxe também para você o saudoso Belmonte e mais o Amaraí, a música linda Visita a Goiás. Bonita canção, hein? Coisa linda, coisa bonita. É você acompanhando o Brasil Caboclo nessa manhã gostosa, na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado mesmo pela sintonia e pelo rádio ligado, tá? Vamos trazendo mais saudade aqui. Vamos. Olha, esses meninos já faleceram, mas deixaram muitas saudades para nós. É a dupla Amado e Antônio. E para fechar o nosso quarto bloco, eu trago o Mococa e o Paraíso. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Tenho um tio que mora na minha casa e ganhou do meu vizinho um pintinho pra criar. De madrugada, antes de tomar café, pintinho já tá de pé, piando pra lá e pra cá. E o meu tio não sei o que ele faz, levanta tarde demais, quando é tempo de frio. Nessa jartura não posso mais trabalhar, pois tenho que vigiar o pintinho do meu tio. Xoxô, xô, pintinho, xoxô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Xoxô, xô, pintinho, xoxô, se não quer que eu te pise, não fique onde eu estou. Se pintinho me mata, mãe. E o meu tio anda muito preocupado, porque o pintinho danado tá crescendo pra chuchu. Um dia desse o pintinho de surpresa subiu em cima da mesa e quebrou meu abajur. Esse pintinho quer ser muito inteligente, joga em cima da gente pra poder chagajaiar. Ultimamente descansar eu não consigo, pintinho dorme comigo pra poder me beliscar.

fechando a primeira hora do nosso Brasil Caboclo de hoje, nós ouvimos aí esse clássico da música sertaneja nas vozes do Mococa e do Paraíso, o IP e o Prisioneiro. Antes tivemos aí os saudosos Amado e Antônio com a música O Pintinho. Estamos aí, meus amigos, com vocês e o programa Brasil Caboclo já no nosso quarto bloco, né? No quarto bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para abrir a segunda hora do nosso programa. Uma ótima manhã para você que está ligado com a gente aqui no nosso Brasil Caboclo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela preferência. Já estamos aqui na nossa segunda hora, abrindo a segunda hora deste programa semanal que transporta você no mundo da recordação, no mundo da saudade. Eu trago agora a dupla saudosa Jacó e Jacozinho e logo na sequência tem os saudosos Cascatinha e Inhana. Eu longe da minha terra, distante do povo meu, pra lá eu não volto mais, minha esperança morreu. A vida está me ralando, tirando o que não me deu. Minha sorte foi madrasta, o mundo só me bateu. E quando chega o Natal, dia em que Jesus nasceu, lá em casa todos reúnem, só fica faltando eu. Não posso mandar dizer o que me aconteceu. Ai, estou vendo aquela casa, papai e mamãe é quem mora. Vejo meu amor primeiro, na certa outro namora. E mamãe ajoelhada, aos pés de Nossa Senhora, rezando e pedindo sorte pro filho que mais adora. Meu coração está roxo, está parecendo amora. Não é falta de suspiro, eu suspiro toda hora. Mãezinha, quanta saudade, eu distante da senhora. Ai, ai. Derrubei matas e matas, fiz lavoura de café. Quando a sorte me sorriu, na vida dei machadé. A malvada da geada destruiu a minha fé. Tornei-me um homem sem rumo, remando contra a maré. Vou indo ao rumo do nada, veja a sorte como é. Sorrindo eu peço desculpa pra quem pisar no meu pé. Pra quem já vive pisado, seja lá o que Deus quiser. Ai, ai. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. quando ela partiu, só o rancho vazio ficou para mim. Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim. A brisa gemer parece trazer sua voz assim. Consolai a dor para o nosso amor novamente eu vi. Mas quanta ilusão, toda é solidão, ela já morreu. O tempo sem dó apagou do pó o rastinho seu. Esperando em vão o meu coração, quanto já sofreu. Tudo teve fim, padecer assim é destino. Curtimos aí os saudosos Cascatinha em Ana com a música Solidão, grande música linda, clássico do sertão brasileiro, maravilhosa, hein? E os saudosos Jacó e Jacózinho, Homem Sem Rumo, música bonita também, né? Pra gente curtir aqui e matar a saudade. Muito obrigado você que tá ligadinho com a gente aí na sua emissora, na sua rádio que retransmite aí o nosso Brasil Caboclo toda semana. Gente, muito obrigado aí pela preferência de vocês. Muito obrigado pelo prazer de estar com a gente aí toda semana, tá certo? Vamos trazendo mais dois sucessos. Eu trago agora os saudosos criadores e reis do pagode, o Tião Carreiro e mais o Pardinho. E logo na sequência tem Lourenço e Lourival. Programa Brasil Caboclo, só as melhores. Palavras ricas que martiriza e fica dentro de um coração. Da felicidade morta que a saudade conforta, trazida de uma paixão. Saudade eu tenho de alguém, uma saudade que vem de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de um outro alguém, sente saudades de mim? Thank you. vivo sempre pensando. Meus olhos vivem chorando. Não tenho felicidade. Estou morrendo aos poucos. O que me deixa mais louco é a maldita saudade. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Sozinho caminhando pela praia, relembrando quando por aqui passei contigo. Eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre com você aqui bem junto a mim. A canção que ouço agora é a mesma que outrora eu cantava com prazer. As lágrimas caindo no meu rosto e já refletem o desgosto nestas férias sem você. Se eu soubesse, eu ficava nesta praia, não voltava pra não ter o desengano. Pois me sinto um grão de areia e o mar e mar é cheia, devolveu ao oceano. Tenho os olhos marejados de chorar desesperado por alguém que não consigo ver. As lágrimas caindo no meu rosto e já refletem o desgosto destas férias sem você. Ver nosso barquinho, sinto ainda mais sozinho, não suporto recordar. De um verão tão colorido, que hoje já nem faz sentido, oh meu Deus, por que eu fui voltar? Nesta praia ensolarada, lembro triste a minha amada, que sorrindo ao entardecer. Aquele sorveteiro do carrinho já me viu chorar baixinho nestas férias sem você. Se eu soubesse, eu ficava nesta praia, não voltava pra não ter o desengano. Pois me sinto um grão de areia e o mar e mar é cheia, devolveu ao oceano. Tenho os olhos marejados de chorar desesperado por alguém que não consigo ver. As lágrimas caindo no meu rosto já refletem o desgosto destas férias sem você. Clássico lindo da música sertaneja. O Lourenço e o Lourival nos trouxe a música Minhas Férias Sem Você. Os saudosos Tião Carrilho e Pardinho com a música Saudade. Bonita canção, hein? Pra gente curtir aqui e matar a saudade dentro do nosso Brasil Caboclo. Obrigado pela sintonia, obrigado pela preferência. É um prazer muito grande nós estarmos aqui fazendo companhia pra vocês toda semana, tá certo? Vamos trazendo mais sucessos, mais saudades para você. Agora tem a dupla Sulino e Marroeiro. Logo na sequência, Pedro Bento e Zé da Estrada. Na luz, anunciando o lindo dia de Natal. Fiquei tão triste, chorei lágrimas de dor, ao saber que o meu amor com outro ia se casar. Fiquei tão triste, chorei lágrimas de dor, ao saber que o meu amor com outro ia se casar. Sino, por que toca tão triste assim? Sino, por favor, tenha dó de mim. Sino, por que toca tão triste assim? Sino, por favor, tenha dó de mim. Eu vou pedir ao Papai Noel para trazer-me um outro amor para que eu possa me conformar. Mas nunca tiro da minha imaginação essa sua união nesse dia de Natal. Mas nunca tiro da minha imaginação essa sua união nesse dia de Natal. Sino, por que toca tão triste assim? Sino, por favor, tenha dó de mim. Sino, por que toca tão triste assim? Sino, por favor, tenha dó de mim. Brasil Caboclo. Viajava pelo sertão afora, o meu amor ficava em casa a preparar um novo cochineiro para a próxima viagem, dormindo sobre ele. Como era bom sonhar por meu amor trançado, meu novo cochinilho ficava bem macio. Para ser a minha cama, a sombra de um coqueiro, no chão de alguma estrada, à beira de algum rio. Cochinilho, meu leito de algodão, cochinilho, venha forrar meu chão. Dormindo sobre ele, quando sonho eu me senti um rei, com toda a criadagem rodeando meu castelo, eu vi que era verdade. Na hora que acordei, eu era o rei da estrada e via nas alturas um exército de estrelas por sobre mim marchar. Raios pareciam milhares de soldados batendo continência na Praça do Luar. Cochinilho, meu leito de algodão. Cochinilho, forrar meu chão. De um simples boiadeiro ao dono de um império, não existe diferença se a gente pensar bem. O rei das suas ordens, igual a um boiadeiro, que ao som de um berranteiro, as ordens dá também. Depois de uma noitada, do bravo cochinilho, por sobre meu arreio, saía no estradão, atrás de uma boiada, cantando ia embora, sentindo nessa hora ser o rei do sertão. Cochinilho, meu leito de algodão. Cochinilho, venha forrar meu chão. Eu trouxe para você aí o Pedro Bento e o Zé da Estrada com a linda canção Cochinilho. Muito bonito, hein? O Sulino e o Marrueiro nos trouxe essa belíssima canção Dia de Natal. Músicas lindas vocês conferem aqui no nosso Brasil Caboclo toda semana. É, esse prazer de nós estarmos aqui é um prazer imenso, nós estarmos do lado de vocês, levando esses clássicos do sertão para vocês matarem a saudade, para vocês viajarem no tempo. Agora eu trago a dupla Zico e Zeca e logo na sequência tem Praião e Prainha. Mas quero ver de nós dois quem é que tem mais valor. Você com sua beleza, ai, ai, e eu sendo um trovador. Beleza, não pode me fazer frente. Nossa vida é passageira, que se acaba de repente. Formosura de mulher nunca ficou pra semente. Mas os versos que eu canto, ai, ai, ficarão eternamente. Quem te vê assim vaidosa fica logo admirado. Os teus encantos machuca qualquer peito apaixonado. Os meus versos é um consolo pra quem vive despeitado. Por isso quando eu morrer, ai, ai, por todos serei lembrado. E você quando morrer, acabou sua figura, ninguém mais se lembrará desta linda criatura. Por isso a minha fama com você não se mistura. Vale mais o meu talento, ai, ai, do que a sua formosura. Brasil Caboclo. Como atravessando o rio, alegas de canoa, para encontrar do outro lado a bonita Trelagoa. Cidade cheia de graça, a estação cheia de gente, é linda igreja na praça. Campo Grande entre as mais lindas, quando a beleza impera, é chamada com justiça a cidade das primavera. Linda cidade morena, não me esquecerei de ti. A bela rua 14, o bairro Amambaí. Cuiabá, cidade verde, és um tesouro colosso que os bandeirantes acharam na selva de Mato Grosso. Depois vem aqui Quinoana, Rio Verde, Camapuã, Maracaju e Coxim, Corumbá e Ponta Porã. Bela vista da lembrança dos viagens que não sai. O Rio Ave é a fronteira do Brasil e Paraguai. Cidade de Mato Grosso, aceite minha canção. A saudade foi a pena de recordação. Fechando este bloco do nosso programa de hoje, a dupla Praião e Prainha com a música Rincão Mato Grossense. Antes, o Zico e o Zeca, Talento e Formosura. Estamos apresentando o nosso Brasil Caboclo, que vai a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o nosso Brasil Caboclo desta semana. Muito obrigado você pelo rádio ligado, obrigado você pela sintonia. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui toda semana levando para vocês essas músicas do passado, essas músicas da recordação. Agora tem mais dois sucessos para a gente trazer para vocês aqui. Os saudosos Pardinho e Pardal. E logo na sequência tem Bate-Pé e Catireiro. Muito tempo ando no campo, muitos anos que eu canto. Não há boca que não tampo de intriga, entretanto na viola sorri.

tirou o boné. O nome do fazendeiro não é preciso dizer quem é. É o dono da maior riqueza, é o verdadeiro rei do café. Nós ouvimos aí a dupla Bate-Pé e Catireiro com a música Resposta do Rei do Gado. O saudoso Pardinho e mais o Pardal nos trouxe aí a música Pagode Não Tem Dono. Música bonita, hein? Modão de viola gostoso pra gente matar a saudade aqui, né? Estamos apresentando o nosso Brasil Caboclo nesta manhã gostosa, nesta manhã alegre com vocês, tá certo? Vamos trazendo aqui mais músicas bonitas para matarem a saudade, né? Tem aqui música bonita para você recordar e, claro, você tem que recordar mesmo com a gente, tá bom? Vamos trazer aqui a dupla Campanha e Cuiabano e logo na sequência tem essa música linda do Rolando Boldrin. Brasil Caboclo. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Vai, vai, vai, boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, vai, vai, boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Brasil Caboclo. Aquela flor me faz chorar,

Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Só ninguém sabe de onde vem, triste a tocar pela rua sem ninguém. Sente que uma lágrima vem no seu rosto molhado com a chuva que cai. Ouça lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que perde amor. Toca, toca só pra mim. Nós trouxemos aí no nosso programa os goianos Durval e Davi com a música O Menino da Gaita. Música bonita, música gostosa pra gente matar a saudade. Essa música linda que teve aí essa linda guitarra havaiana do nosso querido Poli. Tivemos antes o Criolo e o Juvenil com a música Toalha Molhada. Mais um clássico do sertão que você matou a saudade por aí, né? Então vamos lá, meus amigos, com as nossas duas últimas canções do nosso programa de hoje. Eu trago agora o Carreiro e o Carreirinho. E para fechar o nosso bloco tem Cacique e Pajé. Um certo dia, ao voltar de uma viagem, faltou-me toda a coragem entrar no apartamento. A Bati na porta, encontrei portas fechadas. Passei horas amarguradas no mais triste sofrimento. E por castigo, para a dor ser mais patente, meu vizinho estava ausente, só a noite que voltou. Entregou-me amargurado, com pena do meu estado, a chave que ela deixou. Abri a porta, revolvido de emoção, meu infeliz coração loucamente a pulsar. Entrei no quarto, estava bem arrumado, com uma luva de noivado, como alguém vai se casar. Na ânsia louca, esse amor foi revivendo, as gavetas remexendo, um bilhete dizia assim: perdoe-me, por favor, se nunca lhe tive amor, adeus, esqueças de mim. Abri a porta, envolvido de emoção, meu infeliz coração loucamente a pulsar. Entrei no quarto, estava bem arrumado, com uma roupa de noivado, como alguém vai se casar. Na ânsia louca, esse amor foi revivendo, e as gavetas remexendo, um bilhete dizia assim: perdoe-me, por favor, se nunca lhe tive amor, adeus, esqueças de mim. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Troco a minha vida de pescador piraquara, pois a vida da cidade com a minha não se compara. Eles vivem palacete, eu num rancho de taquara, cobertinho de sapé, nem que chova água não vara. Enquanto eles pulam cedo pra pegar o pau de arara, eu durmo tranquilamente e acordo quando está quente, com o sol batendo na cara. Levanto, já pego a rede, tarrafa e também as varas. Boto a espingarda no ombro, que é pra matar capivara. Solto o bote rio abaixo, na correnteza dispara. Quando chega no remanso, sozinho então ele para. Bem na barranca do rio, faço um monte de coivara. Ali acendo a fogueira, vou pescando a noite inteira, eu ouvindo a suidara. Naquele poço mais fundo, a ceba a gente prepara. arma a rede entraiada numa perfeição tão rara. Só pego peixe graúdo, tabarana e piapara. Se pegar peixe miúdo, dos grandes a gente separa. Solto de novo na água pra depois pescar de vara. Sou pescador caprichoso, o que acho mais gostoso é a vida do piraquara. Fechando o nosso Brasil Caboclo desta semana, você ouviu o Cacique e o Pajé com a música Pescador Caprichoso. E antes, o Carreiro e o Carreirinho com a Chave do Apartamento. Minha gente, é uma pena, mas nós estamos encerrando o nosso Brasil Caboclo desta semana. Agradecendo você pelo carinho, pela sintonia, pela preferência. E, claro, mais uma vez, a gente está com saudade já de vocês, mas a semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Um grande beijo para todo mundo, um ótimo final de semana, uma semana de muita paz, muita alegria e muita saúde para todo mundo. Um abração para você e tchau, tchau, tchau, tchau. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo.